loi connexion. Bon, ma camoune, van. En dose. Pauvre chérie, balou, pauvre chauffé, balou, vaste. Maïté, la suite, la cité, la matrice, impression, la Tanto comi la porta para yo que tenía una sentera costumbre. La cuerda está cara. La malina, la cocherita y la cara. El plo congolé al elasca. La esperanza la simpática. La matita pasión más utilizó la malina. El niño duele. Yo la guarda babuque. La marihuana. No power babuque. Yo pesa vacuna. Na porta para Deus, que tem na sentira que tu não é o vremo, é tu indo na casca escola. Passei na vista, olha como uma forma, mas daí mandava como os parques são mais bons. Ele é meu pó, só que eu me amo, por tu faz em pé, por tu faz em pé. Yo

Yeah. Yeah.